Hoje necessário, hoje necessário, porque assim, sempre foi, na verdade. Mas hoje, com a quantidade de coisas que esse mundo de eventos ele proporciona, tem muita coisa que você acaba não sabendo o que que é válido ou não, o que que é legal ou não. E a gente está aqui para dizer assim, o estilo, gente, cada noiva tem um estilo diferente. Então, assim, por exemplo, uma noiva que é mais romântica, de repente ela quer uma. Quer trabalhar com bastante iluminação, com bastante vela, que é um. Né, tem noivas meninas assim que colocam um estandarte no casamento, porque é a carinha deles, entendeu? A gente fica com a noiva assessorando em todos os detalhes do casamento, otimizando orçamentos para ela, apresentando o que se pode ter dentro de um casamento, que hoje está muito abrangente, né? Então, assim, tem serviço de barman, de performance, de recreador para criança. Então, a gente faz um checklist e acompanha, demonstra para ela tudo o que pode ter em um casamento. Essa é, na verdade, o meu papel. E tem noivas que eu assessoro desde 1 ano e meio antes, como tem noivas também que dá para a gente fazer assessoria até no mês, que são aquelas assim que contratam a gente para finalizar os detalhes, que às vezes vai ficando muito corrido e ela não vai ter tempo de finalizar esses detalhes. Então a gente ajuda ela assim a organizar as mesas, verificar o layout do salão, vai ficar o quê, junto com os outros fornecedores. A gente, na verdade, floreia todo o casamento. Tudo é importante, mas o dia é o principal, né? Que a gente comparece, a gente fica lá desde a parte, assim, desde manhã, eu vou com a minha equipe verificar se tudo que a noiva contratou está dentro de acordo com o que foi contratado pelos fornecedores, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável. E para que chegue na hora dê tudo certo. E também a gente vai na igreja, vai na cerimônia religiosa e acompanha ela até o final da festa. Eu tenho casamentos assim, porque depende muito do estilo do cardápio que você vai escolher, principalmente. Então, o valor assim é muito abrangente. Tem casamentos que a gente consegue fazer por 40 mil, tem mínimo, que a gente fala que são casamentos pequenos, que está muito em alta agora. Que eu até tenho uma reportagem no meu site que tem noivas minhas que fizeram um casamento para 100 pessoas com R$ 20 e ficou lindo. E tem casamentos que eu faço de 400 pessoas que já gastou mais de R$ 120, de R$ 1.000, entendeu? Então, falar em preço é um pouco complicado, porque às vezes assusta e ao mesmo tempo pode. Uma noiva que não entende pode achar que ela pode fazer um casamento de 20, por exemplo. Então é muito complicado falar em preço, mas hoje é uma média assim de 150, 200, que 250 pessoas, né? Mas nesses últimos que eu vou fazer esse ano, vai chegar a 450 convidados.